Então, 3815 decola a 131 no controle no 208. 208, obrigado, tá presente. Boa noite. Boa noite, tá 3815. Colar da Elva, passar a pesca. Tá 3815, contato radar na decolagem, tudo via saída da Elva, transição ótima para o mesmo voo 340. Subida da Elva ótima, 340 por entrada, tá 3815. Azul 2707, acione a identificação. Desceu via chegada bom, para o nível de voo 050, ajuste o altímetro 10 no 4. Pode já o GS para 0504. Quero auxiliar entre pé e azul 2707. Ótimo, o 3815. Tá 3815, autorizar direto Leda. Direto Leda, 3815. Fala, galera, eu chamo agora a torre 118, décima 9, 5. Muito boa noite, avistado, pouso autorizado pistano 0, vento 090 graus 14 nós. Fique atento ao lado direito da pista 10, próximo ao posto de posições, acredito que seja no parque de posições. As últimas aeronaves reportando uma forte luz no palco, provavelmente deve ter algum evento. Fique atento e tem livre pouso. Desde que tenha um livre pouso, ficaria atento ao evento. Salvador, essa é a identificação desse avião, chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 014. Chegada a Mari, a pista 1-0-062-4-004. Azul D707, está autorizada para o nosso procedimento LR76, deixando o 0 desse avião, ponto para 2-0-10, altímetro no 014, reposta estabilizada. Controle Salvador, assina a identificação de que havia chegado a ponto para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 05. Azul 490, copia? Segundo 5, chamada ao centro de Recife, 133, decimal 25, alterne 133, decimal 9. Recife 1325, 1339, 35838, no que? 15. 1133, da forma 95, falta sala. 3395, já. Olimpo 02, solo 40, efetue backtrack sobre a pista, reporte liberando no hotel. Você não conseguiu verificar se realmente havia esse canhão de luz na final da 10? taxonomia alterna, caminhão 6313. Fundo 63? 155, 6313. Gás autorizado, parte 1 no Índio, Ponte Vera, 295, ajuste no 015. Tenha uma boa viagem. Obrigado, 015, Ponte Vera 2. Está passando agora a posição Duna. Agora o final do procedimento é essa que você costuma usar. E chama a torre 118, decimal 95. Afirmo. 118, decimal 95. Obrigado. Salvador, boa noite. Azul, 2707, está na longa da terra. Azul 2707, ponto autorizado, pista no 0, vento 090 graus e no 09, fique atento. Arcângelo, próxima final da no 0, seu lado direito, 700 metros aproximadamente, tem livre pouso, pista 10. Azul 2707, confirma o vento? 090 graus e no 09, ajuste no 015. Espera pronto, eu chamei a 303. É 303, mas é bom, espera. Ok. Dono 888, desça para 410, altímetro 10 no fim. 4 no fio, comissão, 1-1-1-3-4. Dono 246, controle do Salvador, sendo identificação, desce a chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 10-1-5. Ali mantém 3-0, vou chamar a Bel, 6-3-1-3. Pouco no 888, reduz a velocidade 2209, número 2 na aproximação. Solo, as 4 direita da 2-9. 2-9, 2-7-7. Fala, 2-7-7. 707 na Cive Alfa, reporte 8207. Alfa, reportar 8207. Recife, autoridade 350, veio a peso 197. É gola da 190, curva à esquerda, no perfil da Puca, Jamo, Aracaju. 5044, transponder, controle 120, decimal 80. 350 na Puca Alfa, 5044, 2. Está confirmando que eu não consegui compreender o 350, autoridade. Não, 350 está aqui. Ponto Alfa, da Jambo, e transporte 2 Aracaju. Tá, saiu da Pucajama, Aracaju. Pucajama, Aracaju. Chame pronto, 0-0. Tá, minha 2 despacho está autorizada com a procura da TLS, a que você deixou 0 para 2, amplias, reporte estabilizado. Juliette, 2707. 2707, ingresso Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 2707. No 888, desça para 3 no 10, completa a redução 2009, aguardando a autorização para final do procedimento LS que você chama 0. 3000 já está mantendo 200 nós, com 138. Certo, tráfego, estou pensando na aproximação, está agora na posição de 10 horas, 10 milhas, a 1 milha para a posição Duna, vamos para 318, a 3 no 10. Visual com eles, obrigado. Salvador Departure Control, Ocean 6313, leave 190, 1900 to 360, dial laser. Ocean 6313, laser contact on departure, climb to level 360, dial the 4, motivar transition. And may I fly direct to laser or motivar? We apply direct to laser, Ocean 6313. Direct to laser, Ocean 6313. Boa tarde. 888, está autorizado a final do procedimento LS Exception 0, que separa 2 reporte estabilizado. Altímetro 1-0 no 5. 2000 livres, chama estabilizado. Depois. Fernanda 2 34, eu tenho travada no 015, completa final, chame torre 118, decimal 95, composto. Vai estar sem agulhada, vai. M264, ponto autorizado pista no 0,090 graus 11 nós. Atente ao seu lado direito, tem forte canhão de luz devido a um evento no parque de exposições. Ponto autorizado. Controle Salvador, sem identificação, deixa fazer a chegada Mane para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro no 0,5. Salvador, boa noite, gol 1, triplo 8 no externo visual. 88, continua a aproximação, olhando pista livre. Falou 57, libera a direita, 121, décima 1. Décima 1, né? Boa noite, né? 2, décima 1. 490 graus, 11 não. Livre na 10, gol, teleporto. Alfa, poderão ser Juliette. Bom, 246, está autorizado, se não precisa meter a letra que sai puxando 0, separa 2, não faz, altímetro no 015, reposta estabilizada. Para 2015, autorizado, eu irei a 6, 246, reportar estabilizado. 90, 135 agora, está com 2 horas e 40, 0, 0, tchau. Entende a ponte de espera 2295, ajuste no 0, no 5 tempo viagem. Ok, quanto será que eu vou dizer para o momento? Obrigado. 24, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 624. Salvador, Alta, mais para Delta. Chega. Estou quebrando Delta, está passeada aqui na 07. Eu fiz solicitar a autorização para a aeronave que está sendo reportada para a rota 12. 17 para 2, é isso? Ponto. Reporte alterno. Reporte alterno, obrigado. Sunday 133.95. 133.25, any of 3395, Ocean 6313. 888, solo 59, libera a direita, solo 1219. Espera direita, 121, 1, gol 1888. Alô, Salvador, boa noite, gol 1888. 1888, prossiga até antes da Juliette. Prossegue até antes da Juliette, gol 1888. Autorizado, gol no 246. Gol no 246, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, gol no 246, boa noite. Sol de Salvador, 4980, boa noite. Azul 4980, boa noite. Contato radar na decolagem, suba a vez, sai da fuga, transição Caju, para o mesmo 350. 350, solicita voo 310 por gentileza, com o centro. Confirme. Ah, só a gente ouvir do 310, se possível. Pode aguardar a coordenação. Pente. Falou, gol 1888, Santos da Juliette. 1888, autorizado ingresso, observo, está sendo rebocado da posição 7 para a remota 12. Com cautela, prossegue até o ponto 8, 1888. Gente do TAM, prossegue com cautela para o portão 8, gol 1888. 4980, autorizado a nível final 310, da presente autorizado direto ponte. Afirmo 4980, 310, nível final, 720, autoridade direto, Conde. 4980, obrigado. Bono 246, Sala 03, direita, contravenção 21. Direita, Sala 246, Alfa Juliette, portal 04. Alfa Juliette, 04. 970, disparar 2000 pés, autorizado IMS, subir 90, recorte estabilizado, gol 970. Confirmando, seria o gol 1970. Gol 970, disparar 2000 pés, ajuste 905, autorizado IMS, recorte estabilizado, gol 970. 7, boa noite, Mike, Bravo Delta. Blue 4980, chame Tetra Recife na frequência 126.85, alterna 125.45, azul 4980. Ok, 2685-2545, muito obrigado, boa noite. Salvador, boa noite. Azul 4959, tente informação Romeu, autorização Ilhéus, nível 140. Azul 4959, informação curso Quebec, confirma o nível solicitado. 140. Azul 4959, Ilhéus, plano Yankee, 140, autorizado inicialmente. Após, modifica em coral para 065, prossegue visual. Aerovia Golf 677, saída coral. Decola fechando a zero, primeira curva direita. Aciona 5055, corrigindo. 0274, o controle 120, decimal 8. Autorizado plano Yankee para Ilhéus, nível inicial 140, coral mudança de regra para 065. Via inicial Golf 677, saída coral da 10 com curva direita, transponder 0274, controle 1208. Correta, transponta azul 4959. Está pronto, 4959. Autoridade sistema 0, vento 100 graus, 109. Vip com 10, boa nota de cara. 0275, controle 120, decimal 8. Apenas com a primeira aerovia, Golf 677. Correta para as pontas na 6224. Salvador, boa noite, a 2568, Guarulhos 320, Carrolinha. Azul 5001, Guarulhos, Shuttle 10, Mote Taubaté, eu de voo 320. Seda Dael, Leda, Motiva. Decola pichando a zero, primeira curva direita. Aciona 5054, controle 120, decimal 8. Autorizado para Guarulhos 320, segundo 10, salva 7. Vai a Leda Motiva 1205-5054. 5054, correto, controle 120, decimal 80. 2080. Correta para as contas do 5001. 7-0, solo 2-1-3, tração direita, solo 2-1-1. Direção 2-1-1, gol 1-9. Solo, instalador, eu vou no mapa aqui, né? 7-0, tá aqui via Alfa, é confiante da Juliette. Alfa, repórter, com a Juliette, no mapa. Salvador, muito boa noite, Campo Grau, 9975. 9975, boa noite, Comação Quebec, aguarde cópia. Aguarda, muito obrigado. O 970, ingresso a Juliette, portão 02. Juliette 02, portão 07. 9975, por quê? Aguarda. Guarulhos, autorizado, apesar do 10, posto Albaté, nível 360, saída da El, Leda. Motiva, decola pista 90, primeira curva direita. Aciona 5063, controle 120, decimal 8. O nome é autorizado, barulho 360, via APTU 10, decimal 8. Decola da 1G, na saída da EL, queda, queda, pode. 063, responde, 120, decimal 120, decimal 8, até que o controle está voltando. Correto, até as contas para pushback 09975. Falou Salvador, que é 3305. É 3305, informação Quebec, ponto cópia. Da cliente da Romeu, campo 305, pronto para copiar. Então, apenas confirmando, então 3305, formação é Quebec, que é autorizado Recife, via roda do plano, apesar do 97, nível de voo 330, saída Fuca, transição Caju, decola pista 90, primeira curva esquerda. Acela 5052, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível 330, dentro do 17, decola do 10, perfil Fuca, transição Caju, pula esquerda após. Autorizado 52, já transporte 208, seu motor de saída, campo 305. Correto, após conta 3305. Contraponto. Tráfego Salvador, boa noite, voo 9932, na posição 8, ciente da informação Romeu, solicito autorização para retiro. Voo 9932, confirma o horário do plano? Horário do plano, a 23h25. Responde o seu vencido, ok? Já venceu o seu filho com a DLA? Faz certo. Certo, vou 1-9-9-3-2. Eu sigo. Ok, você está em contato aí com o CGNA, algo parecido. Daqui a pouco ele vai aparecer, obrigado. Gente, obrigado. Salvador, azul 4959, posição 4 Lima, pronto para o direcionamento. Aposto táxi azul 4959. É válido para o direcionamento, vou ter a táxi 4959. São 3305, correção aqui pessoal, em pós-táxi. Chama 224, aguarde, número 2 no setor. Bravo 01, coleção aqui do sol e post-track. Deixa eu esperar. Azul 2774, formação Quebec, aguarde cópia. Formação do ativo é a Romeu que está sendo divulgada aí. Havia chegado a Bonf para 4.000 pés, ajuste no 05 Gol no 723. E a Bonf para 4.000 pés, Gol no 723. Cota. Ponto seguro, Golf 677, New de voo 160. Saída coral, decola puxa no zero, primeira curva direita. Acena 0277, controle no 20.8. O 0277. Utilizado para ponto seguro, número 160 e a Golf 677. Da coral da 0, da 0, da 0, da 0, da 0, da 0, da 0, da 0, da 0, da 0, da 0, da 0, da 0, da 0, da 0, da 0, em frente e a parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste ao time 1 no 0. 1 no 5.